pronto para cópia? Autorizado com fins, nível 360, via Peso 21, no sair da bar, transição elefa. Decolada 1 no 0, curva direita, controle 1 na decimal 8, aciona 5050, corteja. Fechamento correto, chama para inspecionamento. Decolagem Fox Mike, vento 1-0-0 graus, 11 alemães. Está autorizado, gira a base e atuar final. Central Nacional, 2736. Fox Mike, decolou 5-1 no controle, 1 no 9, decimal 8. 19-8, grau Fox Mike, agora. Infelizmente não temos nada ainda. É, já falamos com a sala IS civil, sala IS militar, TLN. Estão tomando as providências, mas por enquanto não temos nada. Decolagem, se mantemos de voo 400 via saída da EL. Via da EL 400, grau Fox Patimante. Emitida, vento 100 graus, 1-0 mais, 276. E só tem remédio, 276. Márcio, pode informar o diesel e a rota do plano pretendido? 2-0, retrocedeu 1-7 para a tranquila 2 horas de voo. Sente grato. Ano 259, chame Recife, 125 decimal 1. Uno, chame 259. Como vai passando o vento, 276? Lado esquerdo, pelo vento, chame para girar a base. Vai girando pelo vento, chamará 176. abaixo do 76. Autorizado, gera a base e a partilhão fechada. Aguarde para o pushback, tinha uma aeronave aguardando ali na Juliette, sem todo o dado do plano de voo, agora recebendo, já está aguardando muito tempo. Mantenha a posição, aguarde para o pushback. Sem problema, só não aguarde, já 309. 504, autorizado Brasília, nível 260, via Peso 117, saída a bordo, transição é essa. Decola da 10, curva direita, controle 19.8, aciona 5056, coteja. Altímetro 1012, táxi via pátio, India e Alfa, no ponto de espera Torre 18, esse manobre sim, bom voo. sim, autorizado, chamar o táxi. Autorizado, chamar o táxi 397. Autorizado, né, Matheus? Zero. Antes da identificação, desça 4 mil pés via chegada a Bosco. Corrigindo, desça nível de voo 050 via chegada Mari, ajuste 1012, Salvador, pelando visual capista 10, vento de 1090 graus com 1009, temperatura 27, gol 1866. Espere que seja no final do procedimento e leia 68, tá bem. Chega no 0, desce para o 050, autoriza o SAP. Obrigado, Jana, por exitar. SAP, 8, meu amigo. Eu, 273, engraçado, pelo 90. Obrigado, China, pelo 0, chapa de base, 273. Ah, engraçado, pelo 90. Olimpo 04 como ponto de decolagem, vento 1, 2, 0 graus, 1, 0 mais. Da 3197, está com o PV de 167, 3 horas e 50, alternado para o aeroporto de Campinas. 167 a bordo, altímetro no 012, táxi via Índia Alfa, no ponto espera torre 1895, com voo. Índia Alfa, 1012 no ponto, no ajuste, no ponto espera 1825, obrigado, boa noite. Ele está com a emitida, vento 1000 graus, 1000 mais. Ele está com a emitida para o... 4, decola 05, controle 119, decimal 8. Controle 198, grato. Salvador, 504. Salvador, muito boa noite, eu passo número 2, 2, 3, 0. 504, contato na decolagem, se ele mantém nível de voo 260, via sair da Argo. Subindo a ascensão para 260, Argo da Lefo, 504. Passamento 260, autorizado. Autorizado a chegada da AMAN, após a unidade descida. AMAN, também já descida. Autorizado descida 4 mil pés via chegada da AMAN, 1092. Via Mão, 1092, Aziz. Zona 866, solicita a quantidade de voz Duna e com referência aos 2000. Zona 866, autorizado Vadona, inicialmente descida 3 mil pés, Zona 01. Zona 2, Duna, inicialmente 3 mil graus, Montana. Poderia confirmar a temperatura para o dia 230? Todos estão na temperatura 27.110 com 119. Salvador operando visual com procedimento ILS-X-8. 110 é 11, 27, toque remete ao 07, chama o controle 198. Para o controle 198. Bom, é o Força 273. Força 273, contato a decolagem, suba para 2.000 pés, após atingir 2.000 pés, curva à direita na proa sul. Após atingir 2.000 pés, direita para o sul. Após atingir 2.000 pés, curva à direita na proa 250. Decola da 10, curva à direita, controle 1.8, aciona 5052, coteja. Salvador 2230, vamos ter que dar direto, dona? Direto, sim, somente o número 3 na aproximação. Número 3, gente, 2230. Força 2733, curva direita agora, proa 240, corrigindo a proa 240. Direita 240, Força 2733. Zona 866, desça 2.000 pés, Vigilia Fixo e Pista 10, reposta no curso do localizador. Reposta não, 866. Descendo para 2.000. A Aparelho 260, confirma essa velocidade indicada? 240. Pente reduz a 2109 para estacionamento. Reduzindo 2109. Alô, 100 graus, 102. Iniciando o TAM 317. 0266. Base 107, controle. Base 107, lá nos corredores. Controle. Alguno 099, estamos com 174 a bordo, alternando Porto Seguro 03, no meio do ponto. 174 a bordo, altímetro no 0 no 2, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1, no 8, acima 95, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 295, voo 109. Então, 3197, contato a decolagem, sub mantém o nível de voo 360 no perfil da saída da EO. Ok, 360 no perfil da EO, TAM 317. Boa noite, meu amigo, atendi de alerta. Sabe, senhor, reporte no curso do localizador. Reportará, está de volta. Autorizado. Aqui, Matheus. Você é da B733, com o que na prova 250. B733, prova 250. O CES confirma que prossegue via litoral, sim? Confirma via litoral, sim. Está 506. Para 1809. 2230, repetindo 1809. Para 2733, curva à direita para 360. 360, direito. Voo 1866, chame a torre na situação 1895. Prestado, por favor. Olímpio 04, chame o centro de Recife, chama 288, alterna 1260. 1288, 1260, está distraído. Está confirmando a torre 2865? 1895, gol 1866. 95. Passaram 2733 para interceptar o localizador, curva à direita, proa 070, reporte estabilizado. Direita 070, reportará. Guardião 07, reporte fora da barra. Está 10 vento 1, 10 graus, 10 mais. Ele depois 10, boa noite. Boa noite, Nené. 1099, decola 17, controle 1998. 1098, bom, 1099. Controle Salvador, boa noite, bom, 099, decolado, passando 2000, armada nessa. Zona 099, contra a radar na decolagem, siga via Arbor para o 360. Arbor para o 360. Motor 1985. Controle, autorizaria 1099 direto Elefa? Achando o controle? 1099, solicita a Broche Elefa. Mantenha a pessoa saída 1099. Bateu para o 1099. Remeteu, remete no ar ou posição? Não. Que é a autorização de pouso da guarda. Vai dar uma autorização de 866, solo 19, direito 211 no solo. 211, 11, 11, 11. Para 2000, LSX-Way da 190, reportar estabilizado. Mantém 500 pés na linha do litoral, reporte de pressão. Sou 1168, aciona identificação, deixa ver chegada Mari para nível 050, salvador opera em condições visuais, sistema uso 10, vento 110 graus, 11 nós, temperatura 27, procedimento ajuste 1012, procedimento e uso LSX-3. Da presente autorizada Alessa. Presente Alessa, 1099, obrigado. O 736 liga o pouso, vento 1000 graus, 10 mais. Liga o pouso, 736. 3197, chame Recife 1251, alternando 3325. 1251, 3325, 3197, uma voz. Juliette, portão número 4. Juliette, número 4, com 866. Guardião 07, chame a torre 71-1895. 1-1-1-8-9-5, sede. Estabilizado MLS, o passarelo 2230. Passarelo 2230, chama a torre na sequência 1-1-8-1-9-5. Torre 1895. Para a torre. Guardião 07. Possível litoral, aguardando para cruzar a final 0. 500 já na Vestal de Piatão, Guardião 07. Semana para o Pátio, o Vestal, para o Pátio. 2-3-0, continua a aproximação, aguardando o seu impulso. Continuando a aproximação, aguardando a atualização. Autorizado, seu solo aos 24, livre para o pátio militar, ao estacionar para o Brasileiro. Livre para o pátio militar. Já ficou de tapão, guardião, agora segue. Suba restrito ao nível 320, chame o centro restrito para pensar 1288, alternar 1260. Restrito 320, 288, 260, com 1099. Então a retaguarda do tráfego, cruza final da 1-0, reposta final da 1-7, Juréia. 7. Passamos os 230, autorizado com o uso pistão 0, vento 1, 2, 0 graus, 1, 0 mais, forma de corpo de volume na sua direita, não vai ter ferido na sua aproximação. Autorizado com o uso pistão 0, está visual, qual é o helicóptero? Só visual de 107, está visual com tráfego, está prosseguindo a retaguarda, não vai interferir na aproximação. Eu acho que chamo na final do parte da pistão no 7 grande. 7. Flávio 07 está de base para final, seu Israel. Gente, Flávio do solo Graé, vento 100 graus, 100 mais. 7. Seu Goma 705, 193 a bordo, Florianópolis 3:42. 93 a bordo, altímetro 102, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera 2185, bom voo. Alfa, Fonte Terra, 8,95, boa noite, Sérgio, era tudo uma boa. Solo 2 8 para direita, chamar Solo 1 2 1 1 1 1 1 De transição 050. Da Juliette, eu passarei 2230. 2230 Juliette, posição 13, Pationa. 13, Pationa, 2230. 705, decolador 3, zona, chama controle 1, no nosso decimal 8, bom voo. 19, 8, 705, boa noite. Foi 1168, completo o final do procedimento, chamei a torre, 1198, decimal 95. 295, boa noite. Controle, Salvador, boa noite, vamos 705, passa 2 no pé na saída da EL. Zona 705, contato radar na decolagem, suba via da EL para o 360. Via da EL para o 360, podemos uma proa de Leber? Obrigado, Leber, voo 1705. 705, proa de Leber, obrigado. São 3858, ação identificação, deixa via Mário para nível 050, Salvador opera em condições visuais, que tem os 10, vento 1, 10 graus com 119, temperatura 27, em legal 1012, nível de transição 050. Obrigado, Capitão, 3858. Sigma descendo para 050. Uno 68, Paulo 35, livre direito, chama Paulo 1211. 211, obrigado. Alô, 168, Juliette, boa noite, Active Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, 08, boa noite, boa noite. Uno 705, chame o centro Recife, frequência 1251, alternando 3325. 251, 3325, voo 1705. Voo 1096, acionando identificação, desse avião Mari para o nível 060. Salvador, opere condições visuais, pistão 10, vento 100 graus com 109, temperatura 27, NH 10112, nível de transição 050. Por gentileza, eu repeti para Vitória da Conquista. O 2230 poderia confirmar se recebeu a TIS? Para negativo. Ok, então, primeira sua autorização para a Vitória da Conquista, faz a pagar as informações do campo. Para a Vitória da Conquista, o nível 180 aprovado. Decolagem da 10, curva direita, subida Arbor, Elefa. Após o Opor, após direto Vitória da Conquista. 5020 transponder, controle 119.8. Eu vou autorizar 180, cola da 10, curva direita, daí do lado, Elefa. E depois na outra posição não copiei, depois direto de Vitória da Conquista. 5020, 19.8 ao controle, depois de Elefa é? Op, Oscar, Oscar Papá Lima, Oscar Romeu. Ok, Oscar. Depois vou direto Vitória da Conquista, copiado, eu passarei 2230. 2230, correto, time para posicionamento, pronto para as condições do campo. Aqui tem o Zona 0 em toda extensão, o vento 1, 0 graus, 1 nós, altímetro 10, 12. Salvador em condições visuais, temperatura 27, torre 118 decimal 95 e controle 119 decimal 8. Mantenha a proa de Mastu. Centro 258, cancelado as instruções de altitude em Tapa, após o Tapa ter feito a chegada. Desce para 2010, NH1012, ligue ele a essa coisa, que estamos agora com a estabilizada. Já protegendo as instruções da autoridade do X-ray para o comandante da 3252, vai fazer a chegada. Capitão Oscar Tanguquil, aciona identificação. Aproa de Amã, para interceptar para a chegada Amã, reporte para a descida. Destino São Salvador, condições visuais, pistão em ozono, 0 vento, 100 graus, com 11 nós, temperatura 27, nível de transição 050, PMH 1012. Zero nove meia, deixa para 3.000, peço que negar 1.092. 3.012, 1.092.